Boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos aqui a mais um Sporting 160. Esta noite, onde continuamos aqui a repetir que o Sporting é líder isolado do campeonato e ainda bem que assim se mantém, com 9 pontos de avanço sobre o segundo lugar. Muita coisa existe para falarmos hoje, mas antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas, obviamente, ao nosso plantel habitual. João Castro, começo por ti hoje. Boa noite, bem-vindo. Ora, boa noite a todos, boa noite Mariana, estás muito bonito, sim senhor. Muito obrigada. Pedro, pronto, já não posso dizer o mesmo, mas boa noite a ele. Olha, olha. Começamos bem hoje. Começamos bem. Aqui na, em tons de brincadeira, já boa noite a todos que nos ouvem, que nos vão ouvir depois também. Uma reclamação realmente para o Varela, é que ele teria, quando anda na rua, oxigênio, portanto perde as qualidades. É verdade. Perdeu ali as qualidades ofensivas. As defensivas mantêm, aquilo é boa, as defensivas mantêm-se, as ofensivas perto, e pronto, e falar aqui um bocadinho, vamos falar hoje, também vamos aqui dar aqui um apoio ao Solar do Norte, obviamente, pelo vandalismo que causaram as instalações, e portanto mais à frente também falaremos disso, mas em primeiro lugar, realmente o Sporting, e em segundo lugar a concretização daquilo que eu disse que era factual, era que o Sporting no final da jornada ia ser primeiro, ia continuar a ser o primeiro, e que os jogos iam ser, estes jogos grandes iam ser tão difíceis para os nossos adversários como para nós, e, portanto, esse primeiro mote, para o que aí vem da conversa, que tem aqui muita coisa preparada, portanto, siga. Sim, e dar aqui as boas-vindas também ao Pedro Varela. Pedro, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite a todos aqueles que nos vão ver, sim, vamos a isso, acho que há aqui muita coisa para falar, não só do jogo, como o João disse, próprio relatório e contas, também a questão da enfim, do Solar e outros assuntos mais que certamente vão surgindo, mais as modalidades, com o resumo do Tigas, e perdemos a Mariana. E perdemos a Mariana. Perdemos a Mariana, é um clássico, reeditado pela Mariana, antigamente era o Zé que caía sempre. Bem, vamos nós. É um pronóstico. É um pronóstico. Não pode ser. Olha, não sei. Perdemos a Mariana. Bem, continuamos nós. Sendo assim, ficou sem som a Mariana. Ela, entretanto, deve estar a tratar disso. Bem, João, nós já fizemos o pós-jogo, mas podíamos... Olha, boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui a fazer tempo. Não, podemos avançar. Enquanto a Mariana não, entretanto, tenta resolver o problema de som. Realmente, ela, quando começou, estava ali um bocadinho com o som trocado. Estava com cortes. Bem, João, podes começar pelo Sporting Porto, como é que tu viste este jogo do Sporting, e já voltamos à Mariana, entretanto, como é que tu fazes esta primeira análise ao que aconteceu no sábado no Dragão? Eu acho que é fácil fazer uma análise a este jogo, não foi um jogo muito bem jogado, já sabia que estes jogos são para ganhar, não são para ser bem jogados. O Sporting, mais uma vez, a mostrar toda a solidez defensiva. Eu tinha adivinhado que o Porto iria jogar em 4-4-2, o Porto jogou em 4-4-2 com o meio campo e losango, o Otávio na esquerda com a função depois de tapar os caminhos e as subidas do Porro, o Porto conseguiu condicionar-nos a saída de jogo, a construção a partir de trás, o Sporting não tendo Paulinho, que fez muita falta neste jogo, todos os apoios frontais para o Tiago Tomás não estavam a resultar, muito bem marcado também pelo Pepe, depois mesmo em profundidade não funcionou, e portanto o Sporting foi muito condicionado nas saídas, que é por fora, com esse losango do Porto, que é na pressão, eles pressionavam com dois e depois a ponta do losango fazia o terceiro quando era necessário, neste caso Corona ou Otávio, o Sporting não conseguiu sair e portanto o Porto condicionou-nos. Mas aqui, e que acho que pouca gente refere, é que quando se condiciona o adversário, também se fica um pouco condicionado, e foi isso que aconteceu, neste caso, o que eu vi ao Porto. O Porto nunca conseguiu criar nem nos importunar muito, portanto, por exemplo, o Otávio pouco se viu na construção do jogo. O Sporting pressionou muito bem, pressionou alto, entramos fortes, entramos muito bem a pressionar, e o Porto conseguiu causar perigo na área do Sporting, nomeadamente em dois lances que eu me lembro, um numa perda de bola de Palhinha, e no outro num mau passe de Nuno Mendes. Portanto, são laços forçados, são perdas forçadas, mas que podiam ser evitáveis, a meu ver, e aí o Sporting sim sofreu jogadas mais perigosas, mas não finalizadas por Taremi. Esse sim foi as oportunidades mais flagrantes do Porto, porque de resto senti-se sempre o Sporting muito confortável. A linha de fora de jogo é uma obra-prima de Ruben Amorim, funcionou muito bem, o Sporting não deu muitas hipóteses ao Porto e portanto as equipas encaixaram e acabou por ser um jogo, conforme eu disse, não muito bem jogado. O Sporting não conseguia criar perigo, o Porto conseguiu criar perigo nesses dois lances. E, portanto, essa primeira parte, senti muito tranquilo a ver o jogo, não estava a ver o Porto a ter a supremacia que eles pensavam que iam ter, os adeptos pensavam que iam ter, aquela força, aquela dinâmica que vir para cima de nós. O Sporting tocou muito bem a bola, João Mário, mais uma vez, com grande gestão de jogo, grande gestão de posse. Isto enerva os adversários, porque querem ter a bola e não conseguem tirar a bola a João Mário. E, portanto, o Sporting, mesmo com algumas dificuldades, conseguiu duas ou três transições muito boas, depois decidiu mal no último terço. Nuno Mendes, outra vez, Nuno Santos, peço desculpa um bocadinho, em baixo, em termos de decisão, e depois, portanto, o Sporting depois não consegue ali, nos últimos terços, ter momentos oportunos para marcar, falta ali a construção final. Nuno Mendes também, pelo amarelo, não foi dos melhores jogos, o Nuno Mendes, por parte do Sporting, principalmente condicionado por esse amarelo, acho que ficou um bocadinho nervoso, se calhar foi o jogo menos, até foi o Nuno Mendes, mas depois o Sporting é sempre muito personalizado e com aquela atitude, pelo que nós tínhamos falado até no pré-jogo, tudo, naquilo que era necessário, a atitude, entrar bem, entrar forte, com personalidade, e fomos fiéis a nós próprios. Não conseguimos atacar, mas fomos muito fiéis a nós próprios. Na segunda parte, o Porto é que tinha que arriscar, vamos ter que ser sinceros, o Porto aqui é que tinha que arriscar, e Sérgio Conceição, é verdade é que não arriscou muito, só a partir dos 75 minutos, quando mete Dias e Conceição Júnior, Francisco Conceição, é que ali arriscou um bocadinho mais, mas o Porto é que tinha que arriscar, é que tinha que vir para a frente, mas houve um grande respeito, eu acho que o Porto teve muito respeito pelo Sporting. Depois, acho que com a substituição de Matheus Nunes, ainda com mais respeito ficaram, depois tivemos a melhor oportunidade de jogo com aquela cavalgada monumental do Matheus Nunes, e isso, e com a entrada do Luís Dias e com o Francisco Conceição, eles perderam ainda um bocadinho mais de posse de bola, e portanto o Porto aí nem conseguiu criar nada. E o Sporting sentiu-se muito confortável, sentiu o Sporting sempre muito confortável. Eu acho que o Jovane podia entrar um bocadinho mais cedo, na minha ótica, acho que era um jogador para este jogo podia decidir alguma coisa, entrou muito tarde, entrou a 5 minutos do final. Não achas que também faltou, e desculpa estar a interromper-te, João, não achas que também faltou aqui um bocadinho de Daniel Bragança? Podia ser, podia ter entrado aqui para tentar definir mais o meio campo, sim, mas eu acho que o Ruben Amorim tentou, jogou um bocadinho com o resultado, ou seja, jogou um bocadinho mais pela solidez defensiva, mais tipo o empate não sendo o melhor resultado, era um resultado que também nos podia interessar, e por isso o Sérgio Conceição sentiu que o Sporting podia feri-los em contrapé, principalmente depois de Mateus, e eu acho que também teve um bocado de medo de ficar a 13, de ficar arrumado. Para salientar esta atitude vencedor do Sporting, a verdade é que o Sporting tem o último lance, troca bem a bola, ganha um canto no último lance da partida, e a verdade é que mandou homens, apesar de algum, eu já falei isso com o Pedro, alguma segurança defensiva a colocar homens atrás, a verdade é que mandou os centrais para a área para tentar marcar gol de canto. Portanto, o Sporting podia ter feito um canto curto e andar ali a tentar que o jogo acabasse, mas não, meteu a bola na área, tentou marcar gol. Portanto, temos que dizer isto, o Porto condicionou o Sporting, mas foi condicionado pela sua própria estratégia, nunca senti grande problema. Mais uma vez eu referi que os jogos contra o Braga, contra o Porto, contra o Benfica, e toda a gente a dizer o Sporting ia perder, alguns comentadores, a verdade é que os jogos vão ser tão difíceis para eles como para nós, e mais uma vez mostrou, o Sporting é a única equipa que não perdeu, o Sporting é a única equipa que nos últimos 7 jogos só sofreu um golo. Já que falam muito de Champions, o Olympiacos levou 2-0 no Dragão, o Marseille levou 3-0, só o Manchester City é que não sofreu o gol no Dragão, a Juventus perdeu, portanto, o Sporting não perdeu. Portanto, se vamos falar de Champions, o Sporting, num grupo aqui de 6 equipas, de 4 ou 5 equipas que referi, a seguir ao Manchester City era a melhor equipa com o melhor resultado no Dragão, e portanto, e sem sofrer golos. E portanto, nos últimos 7, o Sporting só sofreu um golo, que foi em Barcelos. Não sofremos golos nem com o Porto, nem com o Braga. Oi. Acho que agora quem parou foi agora, o João. Isto estamos a ser vítimas de um ataque feroz. Acho de alguém que hoje não está fazer fácil. O programa. Acho que hoje não está pronto. Nada fácil. Mas estava o João a dizer que o Porto. Vou ver o João só para não ficar ali com aquela cara, certo, de quem está. Vai criando aqui muitas dificuldades às equipas que vão ao Dragão. Uma das peças fundamentais da manutenção do 0-0 foi mesmo o Adam. Como é que viste aqui a prestação do guarda-redes, agora titular do Sporting? O Adam tem sido uma peça absolutamente fundamental. Realmente nós... não sofremos golos e continuamos com uma defesa absolutamente bem, quase imaculada, não é? Nós neste momento temos 10 golos sofridos, depois o Benfica tem 17, o Braga 21 e o Porto 22. Vai um bocadinho naquilo que já tínhamos falado aqui noutros programas, que o Sporting provavelmente, em termos de eficácia, em termos daquilo que está a acontecer, de efeitos práticos, esta é provavelmente das melhores defesas que nós já vimos jogar dos últimos, pá, eu se calhar provavelmente desde que me lembro de ver futebol, e pá, desde os meus 5, 6 anos, embora não tenha a noção, mas é provavelmente as grandes defesas em termos de resultados práticos, porque é uma defesa, pá, é que tu sentes, é evidente que houve ali um ou outro lance no Dragão, pá, um bocadinho com sorte, há ali um falhanço, penso que do Taremi na segunda parte, que é completamente, pronto, rematou mal, aquilo deu, foi uma espécie quase de um Brian Ruiz, o Brian Ruiz não é mais... Ainda é pior porque é de baliza aberta, mas a verdade é que a nossa defesa, e aí a Adan tem um papel absolutamente fundamental. Eu recordo-me, estávamos em Santa, a jogar contra o Santa Clara nos Açores, contra o Santa Clara nos Açores, na altura, e o Adan tem ali um misto de falhanço com o Coates, e engraçado a quantidade de críticas que se fazia. Eu lembro perfeitamente deste jogo, não só porque aconteceu isso, porque acontece no fim de semana do Grande Prémio de Portugal Fórmula 1, e estávamos no Algarve a ver esse jogo, e até já contei a história aí, que fomos, acabamos por ver num bar de um sportinguista que já nos tinha encontrado aqui no Bessa, e na altura lembro perfeitamente das críticas que se fizeram, e do Adan, e a questão do Marcos. Falámos nisso no programa. Sim, uma série de coisas, entre outras coisas mais, e depois a partir daí, e também o próprio Coates que falhou, e depois as coisas foram evoluindo, bem, e a verdade é que em termos, e estou só a ler aqui um comentário que está no chat, eu não estou a pôr em causa o guarda-redes, para mim o guarda-redes que eu mais gostei de ver no Sporting, obviamente por uma questão emocional e sentimental, foi o Schmeichel, porque além disso sou um grande adepto do Manchester United, mas... esta defesa, desse ponto de vista, está absolutamente imparável, quer dizer, nós, pai, eu não sei, sofremos tão poucos golos que é uma coisa tão anormal para nós, nós não estamos nada habituados. É uma obra-prima a defesa, eu disse no pós-jogo, é uma obra-prima. Exatamente, disseste isso no pós-jogo e é verdade, nós estamos tão pouco habituados a estar variadíssimos jogos sem sofrer golos, a manter repara, nós olhamos para os últimos, sei lá, 2, 4, 6, 8, 9 jogos, 10 jogos, nós temos um gol sofrido em casa contra o Rio Ave, que infelizmente tirou-nos 2 pontos, depois temos Taça da Liga, um gol do Porto que nos marcou, e é o Gil Vicente que nos marcou outro, quando perdemos 2-1, nós temos 3 gols sofridos nos últimos 10 jogos. É uma coisa que nós não estamos nada habituados. E mesmo quando dizem o ataque, há pouco estava aqui no chat a dizer a questão do ataque, só para fazer aqui uma ligação, é evidente que para mim o setor que está a ser muito superior a tudo o resto é óbvio que é a defesa e está a ser absolutamente fundamental. Mas mesmo olhando para o ataque, nós somos o segundo melhor ataque da liga. É o primeiro jogo que não marcas golo, atenção. Exatamente, mas somos o segundo melhor ataque da liga, apesar de tudo. Nós temos 39, desculpa, nós somos, sim, exatamente, 42, e o melhor é o Porto com 45, e depois vem o Braga com 39 e o Benfica com 35. Portanto, apesar de tudo, o ataque, enfim, não está a ser, não, que era aquela questão que até falamos no início da temporada, que teríamos de ter vários jogadores para marcar, quanto não seria importante ter aqui 2, 3 jogadores de ataque que marcassem 20 golos para fazer como noutros tempos, porque é sinal que quando isso acontece, normalmente essas equipas são campeãs aqui em Portugal, mas a verdade é que o ataque tem correspondido, é evidente que temos falta de soluções, notou-se neste jogo, o facto de não ter Paulinho, e quem diz Paulinho, ou outro jogador que pudesse, pelo menos imaginemos que tínhamos Luís Filipe, que é o outro jogador que está lesionado, no banco, é evidente que não o ter, Ruben Amorim teve que adaptar aquela entrada do Tabata e teve que rearranjar, de certa forma, a forma como é que nós iremos atacar. Não quer dizer que depois não aconteçam situações, logo a seguir o Mateus tem aquela oportunidade absolutamente fundamental, poderia nos ter dado os 3 pontos, não é? Da mesma forma que o Porto também tem, mas a verdade é que nós não tem sido esse, não tem sido o ataque que tem falhado obviamente queremos mais gols, queremos sempre, mas a defesa, sem dúvida, e o Adam é que tem uma, é uma peça fundamental, tem sido um guarda-redes incrível, e uma das coisas que eu fiquei mais impressionado, também falamos disso no pós-jogo, mas para quem não ouviu, o pós-jogo é só para os patronos, mas a verdade é que uma das coisas que eu fiquei impressionadíssimo foi a quantidade de jogo que nós fazemos atrás, até temos a certeza que conseguimos sair com bola, com posse, com jogo, o número, a quantidade, e não só a quantidade, a qualidade. A qualidade, tu veres o Coates, o Adam, o, seja quem for, a receber a bola, o Fedal, o, seja quem for, ali atrás, o Gonçalo Inácio, e depois o Porto a pressionar e eles a trocar as bolas entre eles, com uma calma fora do normal. Em outros tempos isto teria sido já um problema, porque tinha dado bom para eles. Deixa-me só meter aí uma colherada, que é, e lembras-te, eu e tu que temos grandes memórias no Dragão, ou nas Antas, muitas vezes o Sporting jogava muito bem e depois o que é que acontecia? Um canto, um livre para o Porto. E sofremos um golo. O que é que aparece? Pá, nunca senti grandes calafrios nos cantos, Adam tem estado muito bem nas saídas, muito seguro, transmite aquela confiança e aquela segurança, e eu sentia-me perfeitamente calmo a ver cantos e livros aqui no Dragão, que é uma coisa raríssima. Eu lembro de grandes jogos no Sporting no Dragão e depois, tipo, ao minuto 34, um canto e pumba, bola lá para dentro. E dizes no Dragão, mas poderias dizer em qualquer outro campo neste momento. Sim, fora da bola, é uma festa. Deixa-me só dizer uma coisa, que essa questão do Sporting jogar muito atrás, sair com bola, de forma muito bem conseguida, mas a verdade é que o Porto também, fruto daquela pressão alta que fez, depois nós até conseguimos sair, mas depois a transição acabava por ser... Não conseguimos juntar o Pedro Gonçalves a João Mário. Exatamente, aí foi um problema. Nós conseguíamos sair da grande área com a bola, eventualmente colocar nos laterais, no meio campo, mas depois... Fruto dessa pressão alta, nós tínhamos muita dificuldade em depois construir jogo. Mas depois o Porto também. Exatamente, as equipas encaixaram-se muito bem. É evidente que nossa primeira parte, temos ali aqueles primeiros 20 minutos, como o João disse muito bem, que há ali, sentimos que a equipa do Sporting vinha para o Dragão com aquela atitude que nós queríamos. Há ali, olhos nos olhos, jogar, mas depois nós não tivemos nenhuma oportunidade na primeira parte. O Porto também tem uma... O Sporting tem o remate do Pote, pé esquerdo, não, muito fraco. Não, esse não conta. E o Porto tem o do Manafá, não é? Foi o Manafá que rematou com o Adão. Não, tem o Zaidu, o Zaidu tem o remate. Exatamente. E, portanto, aí... enfim, mas do ponto de vista defensivo, como é que estavas a perguntar, não, acho que temos-nos vindo a repetir consecutivamente nos elogios, porque realmente é uma defesa que está fortíssima e a trabalhar muito bem e é uma segurança incrível. E nós sabemos muito bem que uma equipa que defende e que joga bem atrás é meio caminho andado para podermos sair com vitórias de jogos. E depois de salientar, deixa-me só salientar aqui uma coisa muito rápida, Mariana. Os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos. Claro. Deixa-me salientar aqui o Gonçalo Inácio, não é? Um menino a jogar no Dragão, num jogo que já se previa ser muito difícil, a cair ali muitos jogadores em cima dele, muito bem a safar as bolas, muito bem nos duelos aéreos, muito concentrado para não fazer faltas comprometedoras, e portanto não se deu por ele, que é logo um bom elogio para qualquer defesa, não se dá por ele, temos sempre certinho, e portanto elogiar essa maturidade, porque jogar num jogo desse, o Dragão, com a pressão alta que o Porto fez, a lançar jogadores a cair ali, como o Marega, o Taremi, não é fácil, e sempre muito direitinho, portanto tinha que elogiar aqui o Gonçalo Inácio, porque isto parece fácil, mas é a primeira vez que o Gonçalo Inácio jogou no Dragão, né? Na equipa A titular de Sporting, e portanto, e num jogo destes, não é um jogo em que está tudo decidido, não, é um jogo fundamental, e o miúdo vai para ali com grande pressão, o Porto até ganhar, e o miúdo sai-se como gente graúda, e portanto tinha que salientar aqui o Gonçalo Inácio, porque às vezes esquecemos deste, só falamos muito de João Mário, Palhinha. João Mário foi o melhor jogador em campo para mim, Palhinha também esteve muito bem, mas Gonçalo Inácio estreia no Dragão num jogo destes, e meu Deus, que categoria. Olha, já agora deixa-me aqui aproveitar para vos perguntar também do TT. Como vocês sabem, fiquei aqui com o problema inicial no início do programa, mas só perguntar-te se achas que a TT já é um avançado preparado para este tipo de jogos, ou se face à idade que ele tem, e à falta de experiência também neste sentido, ele ainda tem muito que crescer. É para mim? Para Sim. mim ou para o Pedro? Não, eu acho que o TT vai crescer muito, em 18 anos vai crescer muito, isso agora, falavam muito do filho de Conceição, 18 anos, o TT está a jogar desde essa época, tem 18 anos e está a jogar desde essa época, e poucos falam de TT, já vai com 2 golos, 3 assistências, pronto, mas pronto, já sabe que os nossos falam sempre menos, se fosse outros clubes já era o novo não sei quantos, pronto, mas não interessa. Mas o TT é um menino, está a crescer, e a jogar naquela posição, o TT não tem as características naturais para jogar, para dar apoios frontais, está a ganhar mais cabedal, eu já disse aqui, é muito difícil jogar com contra centrais muito grandes, muito físicos, mas o TT, pá, eu acho que ele também joga muito em prol da equipa, é muito ingrato ser um ponta-lança no Sporting, naquela posição, vai ter muitas poucas oportunidades, TT não teve uma única oportunidade, um único remate, já para aí é o terceiro jogo seguido, que desgraçado, tem que estar ali a dar tudo pela equipa, e a verdade é que não tem uma bolinha para marcar um golinho, mas joga em prol da equipa, vai, não vira a cara à luta, pressiona muito bem, sem bola é um trabalhador incansável, com bola também, ataca à profundidade, faz pressão alta muito bem, já está melhor nos apoios frontais, já tem mais cabedal, já aguenta ali alguns choques, provoca também alguns choques, os adversários já respeitam, Pepe olha para ele, já não é um menino ali, já está ali um senhor que está a crescer, mas há que dar tempo, obviamente vai crescer muito nessa parte dos apoios frontais, porque na profundidade, jogar em profundidade é a área dele, a especialidade dele, mas ali nos apoios frontais vai ter que crescer muito, mas temos que jogar, não temos aqui mais nenhuma alternativa, e TT tem dado o corpo ao manifesto, portanto, há que salientar esse espírito guerreiro do TT, tem uma velocidade estonteante, ele ganha muitos metros quando é para pressionar, quando as bolas são lançadas em profundidade, eu esperava mais algumas diagonais, mas não conseguimos sair, o Pedro referiu e bem, nós não conseguimos, nem passos em profundidade que funcionassem, não conseguimos sair. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao TT, que o TT ainda há bem pouco tempo, entretanto a estatística deve ter mudado, era o segundo jogador dos campeonatos europeus, dos principais campeonatos europeus, que mais falta, era o segundo que mais faltas sofria no último terço do terreno. Em primeiro lugar estava apenas e só o Neymar, o Tiago Tomás era o segundo jogador de todos Tomás os campeonatos europeus. E depois temos que perceber uma coisa, que às vezes não entendemos, que é o Tiago Tomás desgasta completamente os defesas. Porque enquanto ele vai correr, vai a todas as bolas, pressiona todas, isto ao início é tudo muito giro do jogo, mas a partir dos 60 minutos os centrais também já estão com aquele desgaste. E quando se fala que às vezes sai o Titi entre os outros e o Sporting acaba por marcar nos momentos finais e tudo, muito também se deve ao trabalho do Tiago Tomás, porque é um desgaste muito grande. O Tiago Tomás é uma autêntica carraça ali a jogar. E por exemplo, quem joga futebol, por exemplo, eu e o Pedro, quando jogávamos futebol e tu, ter um jogador que vem sempre à bola, que vai disputar sempre as bolas, que nos pressiona ali o jogo todo, é mesmo chato. E portanto, além de chato, é muito bom jogador, tecnicamente com a bola também é muito bom jogador, e depois tem uma velocidade muito boa, e já ocupa melhores espaços, já sabe, portanto, é um jogador que se está-se a formar à frente dos nossos olhos, e quem nos dera ter vários TTs, no passado também, ter vários TTs, portanto, há que ver o Tiago Tomás como um projeto que já é válido, que já é real, que já tem golos, já tem assistências, que dá muito em prol da equipa, mas vai crescer, tem 18 anos, vai crescer, deixem o menino crescer. E tem bastante tempo para isso, a verdade é essa. Pedro, o Sporting que manteve distância pontual para o Porto, mantivemos os 10 pontos de avanço, mas a verdade é que a equipa que beneficiou deste empate foi mesmo o Braga, que neste momento ocupa aqui o segundo lugar da tabela classificativa. Continuamos com este pensamento do jogo a jogo, ainda temos jogos muito difíceis pela frente, ainda vamos jogar agora esta semana na sexta-feira com o Santa Clara, depois entretanto muito mais tarde já vem o Benfica, o Braga, o Marítimo, portanto tem que ser mesmo aqui, tem que ser levado à letra, ou pensar jogo a jogo e pensar de 3 em 3 pontos. Sim, ontem o Braga, Sporting e Braga são as equipas que estão a jogar melhor futebol no Campeonato Nacional, o Braga não está em segundo lugar à toa, se olharmos para os últimos 5 jogos, Sporting e Braga têm 4 vitórias e 1 empate, o Porto tem 4 empates e 1 vitória, e o Benfica tem 3 empates e 2 vitórias, portanto... percebe-se aqui, de certa forma, porque é que o Braga neste momento está em segundo lugar. O Braga ontem, apesar, é engraçado porque se aquele jogo do Braga ontem, o Braga ontem ganhou com muito mérito, faz uma primeira parte, eu ontem vi o jogo do Braga no Nacional, faz uma primeira parte muito boa. É óbvio que há dois falhanços do guarda-redes, mas como eu também gosto. Se fosse falhanços contra o Sporting, era o Antero. A primeira parte do Braga, não, era, iam dizer era que apareciam logo os grandes. Era o Antero. Os grandes comentadores a dizer censores que da verdade, não, que era, não, não, não, não, não, não, não, não é por aí, iam dizer que era a questão da sorte e não sei o que mais. Ainda ontem vi gente a dizer, não, mas o Braga também pressionou para que ele falhasse, é verdade, e o Braga tem muito mérito, e aliás depois manda duas bolas ao posto, o Braga podia ter estado a ganhar por 4-0 ao intervalo sem dúvida, mas a verdade é que termina o jogo com 2-1 e a sofrer e a tentar jogar no contra-ataque. O Nacional ainda tentou o empate, mas era, de certa forma, pelos 90 minutos, o Braga mereceu completamente ganhar, mas o Braga está a jogar bem. E o Braga é uma equipa que enfim, tem legítimas aspirações, claramente. Como os jogadores de ontem diziam, no final, na flash interview, pelo menos, de continuar também a pensar, eles obviamente vão continuar a pensar também jogo a jogo e vão querer, certamente, eu diria que o primeiro grande objetivo deles é garantir uma Champions. E isto para nós, do ponto de vista financeiro, para nós é bom, era bom que sermos nós, o Braga e um deles, porque Porto e Benfica, depois vamos falar um bocadinho mais à frente dos relatórios e contas, Porto e Benfica precisam claramente de receitas da próxima temporada de, ao nível de Champions. E, portanto, o Braga tem mérito, mais que mérito, não tenho dúvidas. Há ali momentos em que o Braga, já houve momentos aqui no campeonato em que o Braga jogou, teve melhor que o Sporting. Penso que no campo geral, obviamente, o Sporting está em primeiro lugar com todo o mérito, como é óbvio, da mesma forma que o Braga está neste momento em segundo lugar com todo o mérito, e vai ser uma luta muito interessante o que vai acontecer ainda há muito, ainda são 13 jogos. O Sporting este mês de março é um mês particular, o Sporting só vai jogar 3 vezes durante o mês, neste mês, que começou hoje, precisamente, joga já no dia 5 e depois só vai jogar mais 2 vezes. E desses 3 jogos são 2 em casa, portanto, nós jogamos já no dia 5, na sexta-feira, depois jogamos no dia 14, já passado 9 dias, em Tondela. Ou supostamente aquilo pode andar um bocadinho mais para trás ou para a frente, porque ainda só está definido o horário do Santa Clara, o Tondela ainda não se sabe, e depois joga no dia 21. Contra o Vitória Sport Clube em Alvalade. E depois só joga em abril, no dia 3, é o que está neste momento. É bom para recuperar o Paulinho. Nós temos aqui, lá está, vamos ter esse lado, temos aqui um, apesar de tudo são 3 jogos, mas também não queremos que a equipa quebre o ritmo, não é? Estas coisas, também não queremos que estes 3 jogos a equipa relaxe. Nós, o Sporting, e eu acredito que o Ruben Amorim não vai deixar, como é óbvio, a equipa não pode relaxar, tem que jogar muitíssimo bem na sexta-feira. Mais uma vez, é daqueles jogos, temos que marcar cedo, temos que ir para cima do adversário. O Santa Clara vem de uma vitória muito moralizadora diante do Paços Ferreira. E um dos 10 golos que sofremos foi precisamente do Santa Clara. Exatamente, tivemos empatados. E depois marcar e vimos a rasca na segunda parte para não tivemos que suar para dar a volta a esse jogo. Na altura, quem marcou o golo pelo Santa Clara foi o Tiago Santana, que era, na altura, até era o melhor marcador do campeonato, se não estou em erro, empatado com um peso com o Pedro Gonçalves, talvez com o Pedro Gonçalves, já não me recordo com quem, mas e ele acabou por marcar, foi um erro, mas olha. E agora caiu o Pedro. Isto não está mesmo fácil para conseguirmos aqui fazer o programa. João, estava o Pedro a falar aqui do facto de nós estarmos então com o Santa Clara e com 3 jogos. Eu não caí, foi mesmo estupidez entre andar aqui janelas para um lado e para o outro, desliguei a emissão. Estavas a dizer que o Santa Clara é uma equipa que nos criou bastantes dificuldades. E a verdade é que está a fazer um campeonato, apesar de tudo, faz ali um campeonato bastante interessante, não é? Está no 7º lugar. Até deixa-me só confirmar, porque eu tinha visto isto, exatamente, ainda está um bocadinho longe do Vitória, são 7 pontos, mas tivemos dificuldades e é uma equipa que vem moralizada e nós, claro, precisamos rapidamente de voltar às vitórias. E, portanto, sexta-feira temos que claramente ir para cima do Santa Clara e temos que quando temos que vencer este jogo. E eu ia dizer aqui uma coisa que já estão a dizer no chat, realmente, quando cai um, caem todos, já tinham caído vocês os dois, e eu fui sem querer, foi uma estupidez, porque eu não caí, carreguei ali no botão, porque eu só estou com um ecrã hoje, e ao mudar aqui das estatísticas para a emissão, carreguei a fechar a emissão, foi por isso. Mas obrigado, não, ao Sérgio, porque é mesmo isso, quando cai um, caem todos. Cá estamos, o lema de hoje é mesmo quando cai um, caem todos. Então. João, estava eu a perguntar-te que o Santa Clara, estava eu a dizer-te que o Santa Clara foi das equipas que mais dificuldades nos criou na primeira volta do campeonato. A verdade é que a equipa neste momento está muito melhor preparada para lidar com o Santa Clara do que aquilo que estava na altura. Qual é que será aqui a peça essencial para o jogo de sexta-feira? Aqui a peça essencial é a mentalidade, que é contar que isto é o jogo mais importante da época, este sim é o jogo mais importante da época, e que é fundamental entrar bem, criar logo uma sensação de desconforto ao adversário, entrar bem, manter a solidez defensiva e depois criar oportunidades. É isso que nós queremos fazer, certamente, que é tentar verificar qual é a melhor maneira para criar oportunidades e conseguir ultrapassar a defensiva do Santa Clara. Referi que na primeira volta, se não me engano, Santa Clara foi o segundo jogo que João Mário foi convocado. O segundo ou terceiro? O segundo, acho eu. Foi a contratação de João Mário. É capaz. Depois João Mário, acho que temos o Sporting Porto, João Mário vai ao banco. E depois, se não me engano, nos Açores, João Mário também está no banco. Portanto, a grande diferença que nós temos aí dessa primeira volta para agora é que João Mário estava em fase de recuperação física, tinha entrado, e portanto agora já temos João Mário a 100%. Isso João é uma Mário estava diferença. No banco em Santa Clara. Estava no banco. Isto porque é que eu digo isto? Porque eu já disse aqui, e voltei a frisar hoje nas manhãs do Castro, que um dos momentos da chave da época é a reformulação toda do meio campo de Sporting, em que passámos de Wendel e de Matheus Nunes para Palhinha e João Mário. Exatamente. A reintegração de Palhinha e João Mário. E podem criticar João Mário o que quiserem, eu já expliquei isso várias vezes com o Tático, já expliquei, e eu acho que João Mário é fundamental, isso tem trazido muita qualidade para o Sporting, e portanto noto logo essa diferença, mas contra o Santa Clara, não sei como é que o Santa Clara vai se apresentar em Alvalade, se vai manter a sua identidade ou vai também, mais uma vez, apostar em três centrais, mudar ali os esquemas todos, mas o importante é o que o Sporting vai fazer, quanto a mim, e o que o Sporting tem que fazer é entrar forte, tentar marcar primeiro, e marcando primeiro é muito difícil qualquer adversário virar o jogo ao Sporting pela solidez defensiva. Aliás, se nós tivéssemos marcado aquele gol no Dragão, Matheus Nunes, eu quase que apostaria aqui em 99% que o Sporting seria vitorioso do Estádio Dragão. E portanto, o Sporting contra o Santa Clara é isso, Mariana, é Ruben Amorim preparar bem como é que nós podemos ultrapassar a defesa do Santa Clara, não permitindo, obviamente, jogadas de perigo para eles, para ganharem confiança e para nos ferirem, e, portanto, é necessário ter esse cuidado. Outros aspectos, aqui ainda não vamos ter Paulinho, portanto, vai jogar outra vez o Tiago Tomás, provavelmente o treinador de Santa Clara já observou várias vezes o Sporting, sabe que lá na frente agora temos dois jogadores que está com melhor profundidade e um entre linhas, que é Pote, e eu acho que o jogo, a decisão, pode ser muito por aí, que é tentar trazer aquilo que não conseguimos neste jogo, que é trazer Pote ao jogo. Portanto, conseguir fazer a ligação entre João Mário e Pote em passos verticais será fundamental, e portanto a estratégia, quanto a mim, do Ruben Amorim será pensar como é que podemos libertar Pote das amarras que fazem habitualmente, porque eu acho que é a chave do jogo, é esse momento entre linhas que não nos têm permitido e que tem sido quadrado. Pote tem sido incansável em termos de atitude, neste último jogo no Dragão, eu referi isso no pós-jogo, um dos melhores lances de Pote é uma recuperação defensiva na grande área do Sporting enquanto o jogador do Porto ia rematar, ele recuperou muito bem, mas ofensivamente eu acho que falta-nos isso, e portanto o segredo será Ruben Amorim como conseguir dar jogo a Pedro Gonçalves. Eu acho que aí é o segredo para o jogo contra o Santa Clara. Obviamente que depois também temos que contar com a imaginação e a capacidade dos nossos alas, Pedro Porro, em nos momentos, conseguir soltá-los mais vezes para conseguirmos aproximar-nos da área e daí marcar um golo. Mas eu acho que vai ser muito por aí, Mariano. Libertar Pedro Gonçalves. Vou fazer aqui duas coisas. Uma, estão a perguntar se o João é o tático. Não, o João não é tático. O Jorge é que é o tático do Sporting é tático. Aliás, o Jorge já foi nosso convidado aqui no Sport 160. Já, em formato áudio antes. É formato áudio. Sim, mais do que uma vez, exatamente. Aqui no Sport 160 já foi convidado. E dizer que está o grande Tigas, está aqui no chat, portanto vamos ter o Tigas em direto e em diferido. Exatamente. Aqui também vamos ter dois Tigas hoje. Portanto, temos um Tiga direto e um Tiga aqui gravado. E, Pedro, mas pronto, estavam a perguntar se o João era o, era o tático, era só para responder que não é o tático. E ele percebe de tática, mas gosta de tática, mas não é o Jorge do Sporting Tático. São duas pessoas diferentes, porque senão parece um bocado estúpido o João estar a fazer... Esse não era um jogo de vozes que o João estava a fazer no Patreon do Sporting 160. Era incrível. Era incrível ele estar a falar sozinho, uma espécie de trato psicológico, um programa que ele estava ali a fazer. Era giro, mas sim. Vou fazer uma só para referir isso. Agora deixa-me aproveitar aqui o João, que normalmente sonha com quem vai marcar o golo. Na noite anterior ao Sporting Porto não sonhaste com nada, portanto... Nada, zerinho. Epá, eu vou-vos dizer, eu tentei sonhar, eu forcei... Tentei sonhar, é muito... Não, porque... Podem acreditar, eu fui para a cama tentar visualizar o lance de golo, epá, não consegui, acordei e tentei ficar um bocadinho mais na cama, tentar perceber se... Epá, e nada, e fiquei estranhamente aborrecido por isso, mas agora já percebi porquê, porque foi 0-0, portanto não havia mesmo nada para sonhar, pois, em termos de golos. Portanto, exato. É verdade. Pedro, pergunto-te eu a ti, com quem é que tu sonhas que vai marcar ao Santa Clara? Eu gostava que fosse o Paulinho, vou-te ser sério, mas ele não está a jogar, não é? Portanto, acho que era importante para quebrar ali uma certa tensão que o jogador já traz de Braga, porque já vinha sem marcar em Braga de três ou quatro jogos, já não me recordo, já falei disso aqui, mas de premonições, como estou aqui a dizer, eu antigamente fazíamos essa brincadeira no final dos programas, e eu dizia sempre sim, resultados completamente espatafúrdios, que pareciam jogos de hockey. Nunca acertei nenhum. Mas eu gostava que... Há jogadores que eu gostava que tinham um gostinho especial. Gostava que o Tiago Tomás marcasse, para lhe dar ali um bocadinho mais de confiança. É um jogador... Não vou dizer quem vai marcar, mas aqueles que eu gostava. Gostava que marcasse o Tiago Tomás, é um jogador para ganhar ali mais confiança. Gostava que o Pedro Gonçalves marcasse também, porque está aqui a passar um momento... Às vezes a coisa não corre sempre bem, o homem também não, claro, não pode estar sempre... A jogar bem. Estou a ver aqui o mal de suado a dizer que vai ser o Coates. Ele que e era o outro que eu ia dizer. E o último era o Coates, outra vez, porque o Coates está a fazer uma temporada absolutamente fantástica. E era o Luís, o grande Luís Tomé, o mal de suado está a dizer que é um hat-trick de Coates, também pode ser. Agora, se for o Adan, também serve, desde que nós ganhemos. Okay. Pode ser um autogolo deles. Pode ser um autogolo. Claro que, se for autogolo, se calhar a partida pode ter sido um jogo complicado e eu não me apetece nada sofrer. Não. O jogo contra em Barcelos fez-me sofrer bastante e eu não queria nada dessas coisas. Queria ver o jogo de forma tranquila. Entretanto, já disse à minha mulher que vai ter que continuar a fazer a loteria. Ela não estava lá. Não sai de casa. Aliás, sair de casa valeu-me passar um sábado a aturar anormais do clube... Do Futebol Clube do Porto, infelizmente, porque houve gente que conseguiu ligar a minha fotografia com o estádio de fundo do Dragão a uma falta de respeito com o Quintana. Esta gente lembra-se de coisas em dias de clássico e de estupidez dos adeptos, às vezes entra num nível de um absurdo que é uma coisa absolutamente inacreditável. E eu já não bloqueava tanta gente nesse dia, em 11 anos de Twitter, eu acho que foi a vez que mais bloqueei. Inclusive, depois houve até uma pessoa que foi um dos que gerou mais retweets do lado deles, que verdade seja dita, depois pediu desculpa publicamente, pediu-me em privado, depois de eu ter feito um retweet a uma coisa dele, e ele percebeu que claramente, pá, não havia ali nada. Eu saí de manhã, fui ao estádio, até tirei cá atrás, que já falei disso até no Patreon, eu tirei de cá embaixo, até um bocadinho mais longe do pavilhão. Vou-te ser sincero, sabia que havia qualquer coisa no pavilhão, mas não estava ninguém quando eu fui cedo. Pá, e achei aquilo ridículo. Mas também fiquei a pensar, quando pus a fotografia, cheguei, e depois, como era um jogo grande, é evidente que foi a fotografia mais partilhada das aleterias que até agora fiz. Aquilo já ia ontem à noite, tanto que eu cheguei a ponderar, se o Porto ganhasse, que já sabia que ia levar, até ter que pôr cadeado no meu Twitter... Porque imaginei que, bem, vou levar com eles todos e, portanto, mas, e reparei essa coisa também que o Carlos está aqui a dizer, bem, eram miúdos, mas, pá, era de longe a mais partilhada, aquilo tinha 120 mil visualizações no final do dia, porque realmente as pessoas começaram ali a partilhar pessoalmente. Felizmente, a nação sportinguista nesse aspecto é incrível, porque depois apareceram uma série de malta de Sporting a explicar que obviamente aquilo não era nada, mas sim, mas fiz mal em tê-la tirado de casa, não está habituada a esse tipo de ambientes, e portanto na próxima sexta-feira lá terá que voltar ao ambiente natural e ao seu habitat. e é o habitat que tem que manter até ao final da temporada, portanto mantenha no sítio certo, à hora certa e pronta para mais um jogo. Vamos então, e uma vez que o programa já está um bocadinho longo e ainda temos aqui dois temas importantes para falar, vamos então aqui ao resumo das modalidades em direto no Sporting 160, e se no chat o Tigas também quiser ir fazendo um pequeno resumo, pode fazer os dois. Exato, faz os dois ao mesmo tempo. Ora bem, vamos então por aqui, o meu gato agora apareceu aqui, mas vou só puxar aqui atrás, então vamos a isto. Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite Pedro, boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. Não podia começar os resumos sem antes deixar uma nota de condolências para toda a família, amigos, colegas de equipa e staff da secção de handball do Futebol Clube Porto pelo falecimento de Alfredo Quintana. Foi uma notícia muito triste e que abalou muita gente, pois, para quem não sabe, a família do handball é muito unida e só assim se explica que um desporto com tanto contacto físico tenha um fair play tão grande. Começando precisamente pelo handball, o Sporting disputou dois jogos para a HF European League no pavilhão João Rocha esta semana. Na terça-feira, frente aos suecos do Kristianstad, vencemos por 27-26, num jogo competentíssimo em termos defensivos. Aliás, esta já é a matriz da equipa e mais isso se nota com a saída do Frankis. O Sporting a defender muito bem aos 6 metros, com uma equipa coesa e no ataque a jogar com paciência, de forma a não perder bolas que não resultassem em contra-ataque, pois o Kristianstad, para quem não sabe, é uma equipa muito vertical na saída para esse mesmo contra-ataque, o que resulta que muitas vezes o mesmo seja finalizado pelo seu pivô e não pelo ponta. Ora, após uma boa vantagem por parte do Sporting, os suecos na segunda parte apostaram precisamente nisso mesmo. Uma defesa mais agressiva, mais profunda, subiram os laterais, o que havia mais espaço para nós jogarmos com o pivô, mas o Sporting acabou por cometer alguns erros e as perdas de bola levavam invariavelmente a golos suecos. Assim foi, conseguiram recuperando o marcador até o jogo estar perigosamente empatado. E apesar de Manuel Gaspar ter estado muito bem ao longo de todo o jogo, nos momentos finais surgiu Skok a parar um livre de 7 metros e um remate de ponta que nos garantiram a vitória. Valdés teve endiabrado com 6 golos, Tiago Rocha e Diokic marcaram 5 cada. Na sexta-feira, frente ao Dinamo de Bucareste, também para a EHF e também no João Rocha, perdemos por 32-31 e quando vemos Valdés a chorar e vários jogadores e elementos da equipa técnica com um ar pesado, não estranhamos a primeira parte apática em termos de entrega defensiva e concentração do jogo. Não vou sequer criticar nem dizer comentários, o Dinamo soube aproveitar e foi para o intervalo a ganhar por 5 golos. Vantagem essa que, apesar da nossa boa reação, foi demasiada para conseguirmos fazer uma remontada na segunda parte. Valdés foi a grande figura do jogo, marcando 7 golos e fazendo ainda 8 assistências, com Francisco Tavares a marcar 6 e João Ribeiro de 5. O apuramento para a fase seguinte, esse já estava assegurado ainda antes do jogo começar. No basquetebol, fomos até Guimarães bater o Vitória por 82-77, Eu diria que este jogo foi quase um duelo entre Alfred Parrish e Travante Williams. Jogo sempre muito equilibrado, como são quase todos frente ao Vitória, com o Sporting a ter sempre dificuldades em descolar no marcador. O regresso de Fields já se fez notar, felizmente, com a luta nos ressaltos a ser claramente ganha pelo Sporting, com um total de 44 ressaltos ganhos, sendo deles 13 ofensivos, mas com o Elisar e Ventura um pouco abaixo do esperado e com o Mike Downs a continuar a ter alguma dificuldade a entrar no ritmo certo do jogo, o Sporting dependeu muito de Travante Williams, que voltou àquelas exibições de encher o olho, com 29 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências e 4 desarmes de lançamento. Sporting esse, que só conseguiu cavar um pequeno fosso no terceiro período e no quarto sofremos um pouco com a recuperação do Vitória, embora, a meu ver, o resultado do jogo nunca tenha estado em causa. O futebol feminino recebeu na Academia de Alcochete o Condeixa e bateu e venceu por 1-0 na quinta jornada para a fase de apuramento de campeão. Foi um jogo mais complicado em termos de resultado, um jogo claramente dominado por nós, do princípio ao fim, mas o Condeixa sempre com um bloco muito baixo e o Sporting sentiu sempre muitas dificuldades em conseguir entrar na defensiva da equipa da zona de Coimbra. Acabámos por marcar num autogol, mas temos que fazer bem melhor, pois aproximam-se os jogos frente ao Braga, Famalicão e Benfica. O futsal feminino perdeu finalmente pontos nesta fase de manutenção. À sexta jornada fomos empatar as chaves a 2 bolas, com os golos a serem apontados pela Lima e pela Cristiana. O futsal masculino fez 2 jogos esta semana. A meio da semana recebemos no pavilhão João Rocha o Candoso e vencemos por 6-3. Uma primeira parte um pouco amorfa por parte do Sporting e o Candoso aproveitou muito bem para levar o jogo empatado para 2 ao intervalo. Começa a segunda parte e o Sporting desempata logo o jogo a abrir. Depois deste gol viu-se um Sporting um pouco mais dinâmico, mais mexido, a impor maior ritmo de jogo, mas foi só de pouca dura, infelizmente. O jogo tornou-se perigoso porque continuávamos a falhar golos atrás de golos. Quem não marca sofre e o Candoso foi ameaçando e aproveitou um erro e acaba mesmo por empatar a partida a 3. O Candoso voltou depois a ter oportunidades para passar para a frente, mas o jogo volta a cair para o nosso lado, embora continuássemos a não conseguir finalizar da forma correta. Até que Nuno Dias finalmente coloca o 5-4 na quadra e logo na primeira jogada dá golo. O Sporting passou para a frente e daí até a final o Candoso acabou por quebrar um pouco e nós conseguimos marcar mais 2 golos. Bisto Cavinato, golos de Erico Rocha, João Matos e Pani Varela. No fim de semana fomos até Viseu, bater o Viseu 2001 por 5-3. Uma entrada a todo o gás no jogo, o Sporting a marcar logo 2 golos muito cedo E quando esperava que fosse um jogo super tranquilo, frente a uma boa equipa, o Viseu repostou e castigou os erros do Sporting, empatando a partida e ainda antes do intervalo. Na segunda parte começámos logo a perder, e só não foi pior porque o Guita foi segurando o resultado em 3-2 para o Viseu. Conseguimos depois finalmente acalmar o nosso jogo, voltámos a empurrar o Viseu e foi com alguma naturalidade que acabámos por chegar à vantagem ao 5-3 final. Bis de Rocha e Cavinati e mais um golo de Merlin. Hóquei feminino, recebendo o pavilhão João Rocha, a Académica de Coimbra para a segunda jornada desta fase de apuramento de campeão e vencemos por 8-0. Foi uma boa vitória, uma belíssima vitória, diria eu, frente a um adversário habitualmente complicado. Conseguimos uma vitória gorda, o que acho que diz bem da nossa boa exibição. Hat-trick da capitã Ana Catarina Ferreira e golos da Rita Ruto Lopes, Fia Moncóvio e Adriana Costa. O hóquei masculino teve jogo grande, foi o clássico no Dragão Arena. Um empate a duas bolas frente ao Futebol Clube Porto. Porto que surgia para este jogo uma série de 14 jogos sem perder. Já o Sporting com 3 jogos de atraso e a 11 pontos de líder. Interessava-lhe a vitória, eu conto muito não perder pontos, não perder o jogo. Peço desculpa. Nós acabamos por ser um pouco fiéis àquilo que fazemos sempre nestes jogos. Ataque pela certa sem perder bolas, e defesa coesa a tentar tapar os caminhos, neste caso da baliza a Gonçalo Alves. O jogo começou equilibrado, mas aos poucos o Porto foi conseguindo tomar conta do mesmo. Acabando mesmo por marcar antes do intervalo por Gonçalo Alves, e a meu ver, o Sporting nessa primeira parte só acabou por ter uma grande oportunidade de gol por Ferran Fon. Na segunda parte foi um pouco mais do mesmo: o Porto continuou por cima do jogo e o São Girão ia conseguindo aguentar o resultado. Até que nos últimos 12 e 13 minutos a partida, a meu ver, mudou. O Sporting acordou, começou a tomar conta do jogo e o Soto conseguiu mesmo empatar, já depois do Romero ter falhado um lance de bola parada. Gonçalo Alves, segundos depois. Volta a colocar o Futebol Clube Porto em vantagem. O Sporting acusou um pouco o toque. Di Benedetto podia ter aumentado, mas mais uma vez Girão esteve enorme na baliza a defender o lance de bola parada. O Sporting, depois disto, voltou a ganhar ânimo e daqui até a final ainda marcámos um golaço através do Romero e falhámos mais um livre direto e uma grande penalidade numa parte final que nos podia, a meu ver, ter garantido a vitória e deixou-nos algum amargo de boca. Esta época, o Sporting já falhou 13 livres diretos e 20 grandes penalidades. No voleibol feminino, tivemos dois jogos esta semana. A meio da semana, os quartos de final da Taça de Portugal, fomos até ao pavilhão da Universidade Lusófona vencer por 3-0, com os parciais 20-25, 19-25, 21-25. Frente a uma equipa da segunda divisão, o Sporting não fez um bom jogo. Entramos mal na partida, mas conseguimos recuperar e acabámos por cumprir os serviços mínimos, vencendo por 3-0, com 14 pontos de Cristiana e Aline Time e 13 pontos da Bárbara Pereira. No fim de semana, jogo grande, o derby, fomos até ao pavilhão da Luz vencer o Benfica por 3-0, com os parciais 25-27, 17-25 e 22-25. Um primeiro set bastante equilibrado, mas que acabou por pender para nós, pois nos momentos cruciais acabámos por ser mais seguras. Um segundo set com o Sporting sempre por cima, porque acabámos por conseguir retirar as centrais do Benfica do jogo e bloquear com bastante eficácia a Camila Rodrigues. Aliás, o nosso bloco esteve muito bem durante todo o jogo. E um terceiro set com o Sporting um pouco mais relaxado, foi um set cheio de erros de parte a parte. O Benfica precisava de ganhar para sonhar com o quarto lugar, mas nunca conseguiu, na realidade, mostrar ser superior a este Sporting. Bruninha foi o grande destaque do nosso lado com 15 pontos, bem com a desvada pela Gabi e pela Brusa com 9, e a Aline Time e a Vanessa Paquete com 8. O voleibol masculino receberam o pavilhão João Rocha para a 14ª jornada desta segunda fase do Campeonato Nacional. O Vôlei Clube Viana e venceu por 3-0 com os parciais 25-16, 25-11 e também 25-16. Peço desculpa. Foi um jogo extremamente fácil perante um Viana, com algumas poupanças. Estivemos muito bem no serviço, na distribuição, na recepção, no ataque pela rede. Estava tudo a carburar, que até deu para dar minutos aos irmãos José e Hugo Vinha e também para o livre Miguel Maia Sá, sobrinho do Miguel Maia. Curiosamente, para mim o melhor em campo foi José Fidalgo, que provavelmente até pode parecer um pouco estranho que faça um jogo tão fácil em termos atacantes. É tudo por agora, saudações líneas e saúde para todos. Digas alto. E aqui, uma vez mais, o Tigres a fazer-nos um grande resumo das modalidades. Só deixar aqui uma nota também. Todos nós já conhecemos o Tiago e vamos ouvindo aqui os resumos todas as semanas. Obviamente, esta questão do falecimento do Quintana mexeu com todos e isso é visível aqui no resumo desta semana. Portanto, um grande beijinho para ti também, Tiago. Obrigada e até para a semana. Meninos, ainda temos aqui dois temas para falar. Vamos começar aqui pelas declarações de Bruno de Carvalho à RTP. Bruno de Carvalho que disse esta noite, a noite passada, salvo erro, Pedro, que o facto de nós estarmos em primeiro é o mérito de quem está à frente do Sporting. Antes de responder a isso, e não vou fugir a essa resposta, deixe-me só dizer uma coisa que ontem Bruno Carvalho falou, e falou bem, já vamos sobre isso, e porque foi o ex-presidente e foi presidente anterior, espero que mais ninguém fale, porque hoje já apareceu a besta do José Eduardo, a besta não, a pessoa do seu José Eduardo, senão o gajo ainda me põe em tribunal, porque já uma vez foi a única empresa até agora que me tentou pôr um processo em tribunal por uma coisa que escrevi num blog, portanto deixem-me ter cuidado, não vai ele aparecer por aí. O excelentíssimo senhor José Eduardo Lambotas, de serviço de várias direções do Sporting, que esteja calado com os festejos e a dizer que vai para a Praça do Comércio, ele que vai, mas é para o rei que o parta que, e já vai tarde. Em relação ao Bruno Carvalho, sim, acho que foi uma bonita e uma interessante declaração, muito ao nível do que eu já fiz aqui também, e o Castro também, do que já fizemos aqui. Mas eu ouvi aqui ainda recentemente, falei dessa questão do mérito. Nós podemos ter as nossas críticas, podemos, quando temos que as fazer, e fazemos à direção, e é óbvio que a direção contratou, eu já dizia isto no tempo do Bruno Carvalho, quando acontece alguma coisa para o bem, para o mal, o principal responsável tem que ser sempre o presidente, acho engraçado porque ainda hoje estava a ver uma, que não tem nada a ver, mas tem a ver com a questão, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver com as questões das responsabilidades, é uma coisa interessante, engraçada só porque me lembrei que vi hoje à hora do almoço. Eu tenho uma espécie de guilty pleasure no YouTube, que é ver os vídeos da Ellen DeGeneres nos Estados Unidos, do programa Yield. É assim daqueles guilty pleasures, tenho vários, no YouTube tenho vários. E ainda hoje estava a ver exatamente essa questão, começou a 18ª temporada do programa e ela foi alvo de ataques no tempo que teve parado por causa do programa, questões de trabalho, não sei o que mais. E ela começou por dizer exatamente isso, podem não ter sido diretamente às vezes com ela, mas é ela, e no caso dela ainda é mais gato porque o programa tem o nome dela, e portanto ela começa logo por aí, e aqui é a mesma coisa, começa por aí o seu discurso de a responsabilidade é minha porque sou eu que estou aqui, e aqui sou eu que mando, digamos assim, sou eu que dou a cara, e aqui é a mesma coisa, e o Bruno Carvalho fez a questão de dizer isso. Nunca se referiu, obviamente, a Varandas, mas disse que quem lidera e quem está à frente, portanto, percebeu-se perfeitamente, e foi uma declaração muito importante do ponto de vista de quem ainda confunde o que é uma crítica que se possa fazer a esta direção versus querer-se o Sporting campeão, porque não é comparável, não quer dizer, e ainda há quem ache que o Sporting vai fechar em agosto, ou depois de eventualmente sermos campeões que vai fechar, porque, bem, enfim, já vamos falar daqui um bocado disso, mas a verdade é que foi uma declaração muito interessante, importante, e ainda ele disse mais uma coisa também que eu achei prudente, foi quando lhe perguntaram se ele ia festejar para o Marquês, e ele disse claramente, claro, se fosse, disse que não ia, mas explicou muito bem porquê, não ia, porque se ele fosse, de certa forma iam estar holofotes virados para ele, desnecessariamente, quando não havia, não tinha lógica nenhuma que isso acontecesse, e sabemos, como é óbvio, iriam logo aparecer 32 câmaras da CMTV preparadas para apanhá-lo de frente, de lado, por baixo, ver a sola dos sapatos, ver o que é que ele tem nos bolsos, claro, das calças, e portanto, acho que foi importante, foi prudente, provavelmente ele fez essa declaração e não irá falar mais, não, quer dizer, ele tem dado algumas entrevistas, inclusive até vai ter agora aqui um workshop, que já foi uma foto que andou a percorrer os grupos do WhatsApp todos, especialmente porque a foto inicial tinha um erro, dizia que ele era presidente desde 2012, entretanto a original, a nova, ele já apareceu no Instagram e está em 2013, mas foi importante desse ponto de vista, pacificação, de união, pelo menos para atingir o grande objetivo. Não quero dizer que depois, quando o Sporting houver Assembleias Gerais, há muito para discutir em relação ao clube, há muito para discutir em relação à SAD, daqui a um bocado vou pelo menos dizer duas ou três coisas em relação ao relatório de contas, do qual sinto algumas dificuldades em perceber e que acho que são caminhos perigosos, mas não é como também já estão a tentar, os extremos aqui têm sempre esses problemas, que estão a tentar traçar um cenário absolutamente negro, não parece que haja ali nada no relatório de contas que seja assim tão negro, mas vou deixar isso para mais daqui a um bocado. João, nunca se confunda, antes só de dizeres, que nunca se confunda o amor ao Sporting com o apoiar alguma direção ou todas as decisões que essa direção toma. Claro, claramente, acho que isso, bem, acho que é tão básico isso que quase que nem merece nenhum comentário, acho que é mesmo isso, quando o Sporting é campeão, quando o Sporting ganha, ganham todos, quando o Sporting perde, perdem todos, quando o Sporting se ganhar, se for campeão, é o Sporting que é campeão e não o Sporting da A, B ou C. Deixa-me te referir que uma das coisas que eu falei hoje nas manhãs do Castro, e para quem teve atento, mas quem não ouviu eu posso repetir, eu falei de quatro pilares de sucesso desta época, pelo menos até à data. Uma foi a decisão de contratar o Ruben Amorim, E, portanto, dá mérito a quem contratou, e neste caso ao presidente, ao Goviana, portanto, quem decidiu, obviamente, a toda a estrutura avançar com essa contratação, porque o timing foi importante. Porquê? Porque o segundo aspecto que eu referi foi realmente o Ruben Amorim ter entrado a meio da época anterior, e depois também com o Covid, deu para preparar melhor. E preparar melhor o Sporting em que sentido? Deu para ver com quem é que ele podia contar para a guerra no campeonato. Isto foi, deu para experimentar os jogadores todos na época passada, experimentar os miúdos e perceber quais miúdos é que tinham condições para ir para a guerra este ano. E foi o que aconteceu com o Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, e portanto, outros ficaram por caminho, como Rodrigo Fernandes, como João Elson, porque o Ruben Amorim teve a oportunidade de conhecer o plantel, de conhecer os jovens e perceber quem é que podia contar para a época. A partir dessa altura conseguiu, e pode ser o pilar, que foi identificar quais eram as prioridades a contratar. As prioridades foram todos aqueles que nós sabemos, Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, o Fedal, o Porro, que foi determinado pelo scouting, e esses jogadores é muito giro identificar, mas também é essencial contratá-los, porque não basta o treinador dizer eu quero o Pedro Gonçalves e quero o Nuno Santos. Porque antigamente o Sporting até era bom nisso, depois deixou de ser, mas era bom nisso, mas depois não conseguia concretizar as negociações. E o Sporting este ano teve sucesso nas contratações, e portanto há a dar mérito a quem também ajudou nas contratações. O Sporting conseguiu contratar e bem, portanto esse foi o terceiro pilar. Portanto, primeiro, a entrada de Ruben Amorim dá mérito a quem escolheu, tendo o risco, obviamente, e os 20 milhões tinha sido caro e agora podem sair barato. Depois, ter tempo de preparação em competição, que foi o que o Ruben Amorim teve, portanto, preparou a equipa em competição para saber quais jogadores é que podia contar. Terceiro pilar, identificação e contratação dos jogadores fundamentais e que estavam na lista. E o quarto pilar, para mim, foi a renovação do meio-campo, a chave de sucesso para esta época. Eu acho que o Sporting ia ter uma equipa forte, mas para lutar pelo título era preciso qualidade no meio-campo, era preciso classe, era preciso entrega, e isso veio acrescentar Palhinha com a reintegração e veio acrescentar João Mário. E depois todo o resto é mérito dos jogadores e do Amorim, que têm trabalhado muito bem para a preparação dos jogos e têm realmente elevado o espírito do Sporting, conforme podemos ver. Portanto, estes quatro pilares acho que são essenciais, que vão ficar no futuro. Depois, mais à frente, vai aparecer muita gente a falar disto, mas eu já queria deixar aqui o roadmap para o sucesso, e eu acho que foram esses quatro pilares. E a verdade é que os quatro pilares do João Castro depois é o que vai moldar tudo o que o resto das pessoas irão dizer sobre isso. Portanto, temos aqui a prova provada de que os quatro pilares do Sporting, se acontecer, do Sporting campeão, serão então aqueles que o João Castro disse no Patreon do Sporting 160 a 1 de março de 2021. Pedro Varela, relatório e contas que saiu dos últimos 6 meses do semestre, salvo erro, sim, onde os números, por um lado, mostram aqui alguns resultados, algumas coisas que estávamos todos aqui bastante curiosos, mas por outro, mostram aqui uma espécie de desvio negativo, se assim poderemos chamar, de 6 milhões, salvo erro. Sim, aqui que está... Sim, vamos tentar dividir isto aqui em três partes. A primeira, dizer que, obviamente, esta era a primeira e única oportunidade, a primeira e única vez que esta direção deveria ter falado do Covid. Andou a falar durante meses, em alturas que nem ainda havia Covid, heranças pesadas, e pela primeira vez, ao fim de dizer tantas vezes, alguma vez tinha que acertar. É óbvio que este relatório de contas é muito penalizado pela situação que vivemos de pandemia e de Covid, está mais que visível nas receitas e num conjunto de indicadores, não seria novidade nenhuma. E, portanto, é talvez a primeira e única vez que esta direção deveria ter falado da questão da pandemia. Depois dizer aqui, duas ou três coisas em relação assim a dados gerais. Eu no Twitter tem lá, quem não quiser ler o relatório todo, eu tirei os principais indicadores, mas dizer aqui uma coisa que já digo há muito tempo. Continuamos com muito dependentes das transferências, é um modelo a seguir, um clube que vive que para dar lucro tem que fazer boas transferências, porque os resultados operacionais sem as transferências continuam negativos. Isto acontece variedíssimas vezes, é um problema, porque está sempre dependente dessa transferência a acontecer para que os resultados sejam positivos. Depois, embora isto seja um relatório semestral, e deixa-me dizer que eu não sou nada entendido de finanças, apenas são coisas que vou aprendendo e que vou lendo, mas não sou nem de sombra, nem perto nem de sombra, especialista na área financeira, nem nada que se pareça. E posso às vezes até dizer alguma coisa, se quiserem, comentem aí no chat. Depois, Este é um relatório semestral, obviamente, dá para ter já uma previsão do que irá acontecer até ao final do ano, mas a verdade é que nós estamos com os capitais próprios negativos é sempre aquele chavão que nós ouvimos muitas vezes dizer, é um chavão, mas com muita verdade, capitais próprios negativos, falência técnica, e eu temo que isso irá acontecer no final do ano, porque a continuar nas mesmas condições nós vamos ter um resultado líquido provavelmente ali muito próximo dos 25, 30 milhões de euros negativo, não me parece que seja muito possível fugir a isso. E vamos obrigar, e obviamente só com uma venda, vai ser uma venda sim, sim, e depois vai ter a venda e a Liga dos Campeões e essas coisas todas, mas é óbvio que este relatório começa a dar sinais, isso seria normal, que vamos chegar ao final do ano provavelmente com um resultado líquido muito negativo, porque uma série de coisas de itens que deixamos de ter, as vendas dos bilhetes, as game boxes que tiveram que ser reembolsadas, uma série de coisas. E como também a Liga Europa, por exemplo, não é? A questão da Liga Europa são logo 8 milhões quando comparado com o ano passado, mas podiam ser mais, dependendo até onde é que fôssemos. Mas bem, ali 8, 9 milhões eram bastante interessantes. Agora, olhando para tudo, há três coisas que me preocupam no relatório de contas que têm que ser faladas, e para isso é preciso, obviamente, haver Assembleia Geral, porque há assuntos que são necessários ser discutidos. O primeiro é um ponto importante que tem a ver com as comissões e com as despesas gastas na venda dos jogadores. Muita gente começou a dizer, ei, gastamos 20% e tal de comissão, não é de comissão, é preciso ler tudo o que lá diz. Os valores que aparecem lá são comissão de intermediação, são custos de antecipação de prestações futuras, percentagem de direitos económicos detidas por terceiros e mecanismos de solidariedade. E é este ponto, os custos de antecipação de prestações, que é muito importante. Quer dizer que nós estamos a vender os jogadores e está-nos a custar muito antecipar determinados valores, porque como não são pagos logo a pronto, como é óbvio, porque o clube que quem vendemos não paga a pronto, ao anteciparmos esse valor para receber, está-nos a custar muito. E esse custo de antecipação é um custo que está elevadíssimo a chegar aos 20, somando tudo, estamos em mais de 20 e tal por cento em alguns casos. O artista do dia, por acaso, colocou uma imagem, por exemplo, no caso do Wendel e também o Três Gerações colocaram, foram 23% o total, o que é muito alto. Se percebe, por um lado, que tem a ver com o facto de não haver tesouraria e, portanto, antecipa as receitas, é óbvio que isto é um perigo. É um perigo, porque o futuro, nós não podemos andar a perder quase um quarto de uma possível transferência em encargos e em despesas referentes sobre essa venda. É impensável. Se o Sporting já tem dificuldades em ser rentável, mesmo diminuindo drasticamente como aconteceu os custos, e se não houver então transferências ainda pior, quer dizer, isto é impensável. Este é um ponto muito, muito importante, porque a que custo é que nós estamos a pagar para antecipar esses valores de vendas que tínhamos que as fazer, como é óbvio, mas esse é um primeiro ponto. Depois o segundo é um ponto em que toda a gente viu lá quem leu o relatório de contas, há sempre lá um quadrozinho que tem os depósitos à ordem e depois tem uma segunda linha que é os depósitos à ordem restritos ou restrita, não sei se está no plural ou se está no feminino ou no masculino. Senão ainda aparecem os meninistas, ainda me chateiam. Ou é restrito, são depósitos à ordem, é aquele valor que é colocado com o objetivo de, no futuro, se comprarem as VMOCs. Como se bem recordam, o Sousa Sintra, esse mago da finança empresarial e grande presidente do Sporting da segunda vez, limpou grande parte dessa conta. E entretanto ela continua muito, muito, muito vazia, deixaram lá umas migalhas, e isso é problemático, porque se não convém não nada esquecer, nós temos que comprar em 2026, portanto vamos precisar do dinheiro, e na altura as contas por alto andariam à volta dos 40 milhões, e pode ser mais ou menos, depende depois dos valores, mas a verdade é que o Sporting, esse para mim é talvez a par do anterior, e estes dois pontos são absolutamente fundamentais para perceber, e era preciso que a direção se explicasse, porque é preocupante. Não se pode andar a brincar com a questão das VMOCs sobre pena de, obviamente, cairmos num problema de eventualmente perder a SAD. Já falei aqui disto, há muitos programas que numa eventualidade das VMOCs não exercemos o coisa e tal, como é que poderíamos eventualmente perder aqui a SAD? Mas atenção, são dois pontos fundamentais que é preciso que se expliquem. E se não quiserem fazer Assembleias Gerais, e depois vou só terminar com um terceiro ponto, e se não quiserem fazer Assembleias Gerais, ao menos mandem um comunicado para o Record que eles depois lá colocam a dizer uma fonte disse-nos, qualquer coisa para nós sabermos, porque estes dois pontos são fundamentais. Um, porque põe em perigo as finanças do clube, e o segundo, porque põe em perigo, obviamente, do ponto de vista teórico ou prático, a questão da maioria da SAD. E o último, para terminar, tem a ver com o constante aumento da dívida do clube à SAD. Convinha também perceber aqui alguma coisa mais sobre isso, porque não queria que a coisa ficasse refém para certo do... Enfim, é que isto depois dá asas a muitas teorias. E depois é assim, os extremos que estão contra o Varandas, a 100% ou a 200%, extrapolam muita coisa, tem extrapolado e nota-se isso bem, como acontecia ao contrário quando era no tempo de Carvalho, e assim, já sabemos que os extremos de um lado e do outro extrapolam as coisas muito bem, mas estes três pontos são fundamentais porque mexem com aquilo que é gênese, continuidade do Sporting como o conhecemos. Depois, claro, falam-se das SADs e falam-se dos sócios, já vêm logo as notícias com o clube chinês que foi campeão, entretanto o Inter, como é o dono do Inter e desse clube chinês, já acabou, é isto que nos vai acontecer, e é logo isto, é o fim do mundo e vamos desaparecer, e o Sporting, isto vai... nem tanto ao mar nem tanto à terra. É óbvio que estes três pontos para mim são fundamentais para se compreender o que é que está aqui a ser passado. E isto não tem nada a ver com o Sporting. Eu quero que o Sporting seja campeão na mesma, mas quero também que a direção explique como é que estes três pontos podem ser alterados, porque isto não pode gerar aqui algumas confusões e, portanto, e numa Assembleia Geral certamente estes assuntos vão ser falados. Certo. João, ainda antes da Assembleia Geral e face ao Covid e a tudo isto da pandemia, quem de direito, se assim poderemos dizer, já disse que enquanto não existirem condições para isso, não existirá uma Assembleia Geral, seja por que motivo for, mas a verdade é que faço-te uma pergunta muito direta. Achas positivo neste momento, face ao relatório, Varandas ou Zenha, ou alguém que seja entendido na matéria vir falar sobre o assunto, vir explicar sobre o assunto, ou achas que isso neste momento da época pode ser prejudicial, inclusive para o plantel? Não, Varandas nunca, porque não sabe comunicar, ponto acento, Varandas nunca. Zenha sim, acho que devia falar sim. Quando parar o campeonato. Nosso canal, não é? Quando tivermos em nosso canal, em março, quando parar ali o campeonato, eu acho que devia falar. Mas só devia falar, e portanto devia ser uma entrevista controlada pela Sporting TV, aqui sou apologista do controle, acho que só devia falar das finanças. Porque eu já sei que se isto for perguntas abertas, vai caminhar para o futebol e depois vem as asneiras por aí abaixo, como hoje o José Eduardo e os outros começam já a falar e a bandeirar. Portanto, eu acho que devemos cingir ao assunto, para cingir ao assunto perguntas fechadas e perguntas concretas sobre as finanças, porque as pessoas têm que perceber. Têm que perceber o seguinte, o aumento das comissões, obviamente houve um aumento das comissões, claro. O Pedro explicou que também é por causa de outros encargos, mas acaba por haver aumento das comissões. Sim, a listagem é enorme, nunca tivemos uma listagem tão grande. É uma situação do mercado, mas explicar. Claro. Explicar realmente o aumento da dívida do clube à SAD, acho fundamental. Depois também acho a questão das VMOCs, da conta reserva. Eu acho que esta direção vai preparar uma surpresa. Eu acho que assim, ganhando o campeonato, obviamente ficam com um argumento muito forte para se candidatarem. Não sei se querem ou não, portanto estou a partir desse princípio, se querem, normalmente farão. Isso é uma piada. Mas não sei, deixa-me... Não, eles querem continuar, como é óbvio. Pronto, mas como não, nunca falaram, portanto, portanto, se ganharmos o campeonato, tenho algum argumento, mas mesmo assim podem ter outro argumento, que é apresentar antes das eleições a compra das VMOCs. Como, não sei, com que operação financeira é que poderiam fazer, com que venda é que poderiam fazer de um jogador e patrocinar essa recompra. A verdade é que a conta reserva está com 600 mil euros ou assim, algo era uma coisa mínima. Não é? Algo parecido. Mas, portanto, explicar isso. Eu acho que o Zenha devia explicar isso. Outra coisa que devia ser explicado é realmente o investimento das modalidades. Portanto, eu acho que devia haver a comunicação do Zenha sobre estes fatores. Para seres mais preciso. de investimento, ou explicar que vai haver um novo investimento, o que seja. Portanto, eu acho que devia ser tudo muito controlado, com perguntas muito assertivas e financeiras. VMOCs, comissões, os custos de financiamento, obviamente as receitas futuras dos jogadores, das parcelas, as dívidas do clube à SAD e falar do investimento ou desinvestimento das modalidades. Portanto, acho que devia ser uma entrevista muito controlada para alguém que também soubesse das finanças, muito controlada ao Zenha, sem falar de futebol, sem falar de futebol, só falando essencialmente na questão financeira e percebendo também, e todos percebemos, que o Sporting neste ano e à custa do Covid deixa de beneficiar do que seria um aumento extraordinário de receitas face aos jogos e aos bons resultados da equipa principal de futebol. Portanto, isso aí é inequívoco e, portanto, acho, Mariana, para responder à tua questão, aqui uma entrevista seria assertiva, mas seria só assertiva se for bem conduzida, por alguém que saiba de finanças e só sobre finanças, por favor. Não, tem que ser o Zenha, mais... quer dizer, tem que ser o Zenha que é o responsável financeiro. Não, alguém que saiba de finanças a fazer as perguntas também. Opa, eu lembro-me muitas vezes, eu cheguei a elogiar aqui várias vezes isso, aliás, há para aí uns 3 anos, se calhar, eu penso que o Zé ainda estava no podcast, se calhar há 2 anos e meio, mas já não sei há quanto tempo é que o Zé saiu, mas lembro-me várias vezes elogiar as declarações que o Carlos Vieira prestava muitas vezes, até naquele canal de televisão que havia, que era o Económico, nem sei se ainda existe. Sim, certo. Mas várias vezes ele, a seguir aos relatórios e contas, às vezes no dia a seguir ou 2 dias depois, e às vezes também na Sporting TV, e ele fazia uma espécie de brief ali, explicar, olha, passa-se isto, fez isto, isto, e eu até lembro-me de falar aqui no Sporting Center e dizer, pá, às vezes, valia muito mais, às vezes, estou-me a repetir, mas valia mais o Carlos Vieira falar do que às vezes o Bruno Carvalho. Lembra-se que até chegamos a dizer, o Bruno Carvalho às vezes falava tantas vezes que às vezes para resfriar ali os ânimos mais valia o Carlos Vieira falar, porque ele falava bem, aliás ele já veio aqui, já foi nosso convidado, e seria interessante que o Zenha fizesse o mesmo, explicar, porque repara, nós é engraçado que nós ainda há pouco tempo estávamos a olhar para os relatórios e contas. Pá, o Porto e o Benfica estão com situações muito perigosas, não é que eu me queira meter nos relatórios e contas dos outros, mas a verdade é que se o Braga eventualmente se chutar um deles para fora, como eu há pouco disse, e por isso é que para eu fora, não, para a chutar para fora, um para fora, eventualmente um chuta para fora, e imagina que até chutava o outro para a pré-eliminatória e perdeu na pré-eliminatória, aí seriam os dois, mas estamos a falar de o Porto tem em breve reembolso de empréstimos obrigacionistas. Certo. Gigante, certo. 100 milhões ou 60 de empréstimos, não, 60 milhões, é, reembolso e depois eventualmente vai fazer mais, porque o Porto e Benfica ainda utilizam muito mais do que nós. O empréstimo obrigacionista do Porto e Benfica é sempre numa ótica de faz, paga, volta a fazer e vão sempre aumentando, e o Benfica também tem aí, portanto não é como o Vieira ontem andava a falar, que parecia que estava de um momento para o outro, parecia que aquilo estava, mas tudo bem. Oh Pedro, deixa-me dizer, portanto, aqui, lançar aqui uma coisa importante, que eu convidei o Carlos Vieira para falar comigo sobre o relatório de contas do Sporting, espero a resposta dele, e que seria importante áudio engraçado para todos, e portanto quase um serviço público, portanto vamos aguardar e depois... Ele é patrono do Sporting 160, portanto... Sim. E portanto convidei-o, mas depois pomos o áudio em público, sim, para toda a gente. Era, aliás, portanto, que, isso era, vamos, isso vamos é uma aguardar, boa ideia. Vamos aguardar e portanto fica assim. Agora sobre o resto, deixa-me dizer que não quero que ninguém dê entrevistas até o final da época, por favor. É a única coisa que eu peço à direção de Sporting, é calados e quietos. Eu não só não quero que dê entrevistas, como... Quero mandar um beijinho à Marta, porque ela faz anos. A Marta que é uma ouvinte do Sporting. Um beijinho, a Marta Spínola, que no Twitter é Pinilha, não só faz anos hoje, nós já lhe demos os parabéns, obviamente, mas tinha que dar aqui em direto, porque a Marta não só é uma ouvida, é uma ouvinte assídua desde o primeiro programa em formato podcast. Verdade. Como, e agora disse podcast, foi assim uma palavra, podcast, eu gosto mais, mas como foi convidada do João, ainda no formato em texto, certo? Exatamente, é verdade, no formato inicial, como o Sporting 160 começou com o formato texto, ainda houve para aí uns seis ou sete programas em texto, e a Marta também foi uma convidada, portanto era para mandar aqui um beijinho à Marta. Um grande, grande beijinho aqui à Marta, de parabéns e um resto de dia feliz, que já está quase, quase a terminar. Também quase, quase a terminar, está o Sporting 160, de hoje. De hoje. De hoje. Nunca se sabe, às vezes, com os ataques dos ácaros, Já queimos três hoje. Os ataques dos ácaros. Hoje já chegou para o resto da temporada. Já acho que sim, acho que foi. Acho que já saudámos a dívida toda. Já vamos para as notas finais. É que eu não tenho notas. Nada para dizer. Se calhar o Castro vai começar primeiro, começar, Mariana, começar, porque a nota dele final, eu imagino que seja por causa do solar e vamos todos falar do solar. Sim. Não é? Tenho duas notas finais. Vou começar por dar, obviamente, os pésamos à família do Quintana, ao Futebol Clube Porto e aos seus adeptos. Isto porque eu, enquanto desportista, fui educado a saber respeitar os outros. E neste momento parece-me que há uma grande confusão entre o que é o respeito e o que é a rivalidade de um jogo. Mas referir que aprendi a respeitar sempre os grandes jogadores, fossem eles do Sporting, do Porto, do Benfica, do Boa Vista. E aqueles jogadores que nos marcam, muitas vezes, e que faz com que as pessoas gostem mais das modalidades, podem não ter sido os jogadores do nosso clube, os jogadores que respeitamos. Porque, quando era jovem, vi o Carlos Lisboa no Sporting jogar basquete, mas depois vi muitos anos Benfica e sempre respeitei o Carlos Lisboa, porque achei que era o melhor basquetebolista que eu vi português de sempre, e nem gosto de basquete. Assim como no handball, como no Porto, quando havia hockey, o Sporting não tinha hockey, havia grandes jogadores, eu adoro hockey, que respeitava, obviamente. E assim como no handball, eu acho que Quintana era um monstro da baliza. E apesar de me chatear bastante quando jogava contra nós, porque dava-me ataques, minis ataques cardíacos, porque ele defendia muitas vezes, e era a última barreira, e que às vezes não nos possibilitava ganhar ao jogo, muito graças a Quintana, é verdade é que sempre tive Quintana como um grande jogador, um grande respeitador. Eu lembro de umas palavras de um jovem da claque do Sporting que referiu, e bem, que apesar das picardias, Quintana nunca foi mal educado para as claques do Sporting, sempre virou-se com respeito e até chegaram a combinar dar um abraço no final do jogo. E portanto, nestes momentos de dor e da forma como aconteceu, tirar da forma como alguém de 32 anos fica sem a sua vida, deixa de poder ver a sua filha de 2 anos crescer, é algo que nos toca muito, quem tem filhos, e portanto deixar aqui as sinceras condolências para a família Quintana, porque aqui em casa tem também pessoas afetas ao Futebol Porto que choraram mesmo com a notícia, e portanto o respeito todo para eles, para a equipa de handball do Porto, para todas as equipas que treinavam com eles. Eu vi o hockey, o Porto Sporting, os jogadores do hockey do Porto estavam inconsoláveis, o Gonçalo Lopes estava inconsolável, e portanto tudo, muita força para eles. Vai ser muito difícil recuperar nos próximos tempos, porque há uma memória presente, e portanto acho que acima do desporto nós temos que ter respeito pelo ser humano e o respeito pela dor dos outros, e por isso não disse uma única palavra sobre o desrespeito que algumas pessoas tiveram para com o Sporting este fim de semana, porque acho que eu fui educado assim, e portanto respeito pelo desporto, respeito pelas pessoas que estão no desporto e sobretudo pela vida humana, e portanto Quintana não será esquecido. Essa primeira nota, Mariana, e a segunda nota era mesmo para o Solado Norte. Estava a falar de respeito e, portanto, houve uma vandalização à fachada do Sporting, do Solar do Norte, que é património do Sporting Clube Portugal, as pessoas que não se esqueçam isso. É património, aquela casa, aquele edifício, é património do Sporting Clube Portugal. Essa vandalização, obviamente, teve custos. As paredes foram pintadas, com dizeres que eu não vou repetir aqui, como é lógico. Acho que as pessoas, mais uma vez, confundiram tudo e continuam a confundir tudo por causa de um jogo de futebol. E eu acho que isso não é algo que ultrapassa, lá está a minha educação, mas o Solado Norte não tem culpa disso, o Solado Norte precisa da ajuda de todos. Nós vamos passar, o Pedro acho que deve estar a tratar disso, do link. O Sporting 160 com certeza também irá ajudar o Solar do Norte, como podemos ajudar quem nos pedir, e nós tivemos possibilidades para tal. Eu também já paguei as cotas em entradas do Solar do Norte, e é importante, porque as pessoas às vezes não pensam o sacrifício, e o Pedro já fizemos parte da direção, que é aquelas pessoas que amam mesmo o Sporting, que estão lá e que trabalham de borla, e portanto, e que estão ali e que perdem horas de estar com a sua família para irem a reuniões. Eu uma vez, e posso-vos dizer, uma vez estive em casa cerca de uma hora a assinar 200 fichas de jogo. O Sporting do Solado Norte tem equipas de futebol. Eu também, eu trabalho na altura por causa das coisas 200, das equipas de futebol. 200 fichas de jogo que eu tive a assinar à noite. Nunca acabava. E é que tem que assinar direitinho para a Associação de Futebol do Porto aceitar aquilo. Não é fazer um sarrabisco. Tinha que pôr lá João Castro para estar igual, porque era mesmo da direção. Portanto, tive a assinar 200 fichas de jogo e várias reuniões. Olha, reuniões sobre reinfraestrutura, todas as obras que é preciso ser feitas, quantas reuniões é que tive lá, reuniões sobre eventos, jogos, olha uma vez para um Porto Sporting, que o Sporting, que o Solado Norte vendia quase 1000 bilhetes, eu estive lá das 9 da noite à meia-noite a vender bilhetes. E, portanto, quem puder ajudar, fica aqui, até para outros núcleos também que podem vir a precisar no futuro, fica aqui a nossa solidariedade para o Solado Norte, para as pessoas todas que trabalham gratuitamente para o Solado Norte, que é um património do Sporting, e para quem puder, obviamente, visitar quando isto for tudo, voltar tudo ao normal, visitar o Solado Norte, porque é um autêntico museu do Sporting, as pessoas não fazem a menor ideia, o museu que está ali. E quem quiser lá ir e combinar, terei todo o gosto em ser cicerone e fazer a visita guiada ao seu lado norte. Portanto, lamentar toda esta guerra que era completamente desnecessária, porque houve muito sangue e suor para se conseguir esta renovação do solar e agora ser mais uma vez vandalizada, estupidamente, diga-se passagem, por algo que é só um jogo de futebol. E por algo que não é nada mais. Deixa-me só dizer que no Solado Norte, só dizer, é evidente que eu também queria dizer só aqui uma coisa do Solado Norte, porque, claro. Porque esse ponto para mim é fundamental, porque ainda há uns artistas que têm a mania de falar do Solado Norte e confundem por causa de pessoas que já fizeram parte ou que já deixaram, outras que não estão e que acham que as pessoas não têm direito a pensar e, portanto, ainda acham que o Solado Norte, só falam do Solado Norte para associar ao facto de não ter aberto a porta ao Bruno de Carvalho, como se o Solado Norte, uma instituição que tem dezenas de anos, não fosse muito superior a qualquer pessoa. E relembrar que aquilo é gente que... Eu já disse aqui, eu já fiz parte da direção com o João, também, e já o disse uma vez, disse-o lá e já o disse aqui também no Sport 107 uma vez, já há muito tempo, eu não fazia o que eles fazem, ainda por cima de borla, por amor ao clube, eu não fazia metade daquelas coisas, pá, e tivemos que as fazer quando fizemos parte da direção, reuniões que saíamos lá à meia-noite, uma da manhã, durante a semana, mas eu olhei para aquilo e disse, pá, muita politiquice para o meu gosto, disse na altura, e não era politiquice, não era por causa do Bruno Carvalho, as pessoas nem imaginam a politiquice que aquilo mete, mesmo em conluio, obviamente com a direção vigente, normalmente, e o que é preciso fazer, politiquice, e a questão de dar, pá, é abrir núcleos, e quem diz o Solar, diz, olha, o Vítor Pendão é no Cacém, diz tantos outros, o Leandro na Póvoa de Barzim e Vila de Conde, como diz os de Famalicão, como diz, pá, aquilo é... as pessoas acham que aquilo é, sei lá, que, como eu disse, que tenham umas borlas para ir a uns jogos e uns bilhetes, mas aquilo não paga nada, não há nada que pague o trabalho que aquela gente tenha, e além do mais, para mim era a pior coisa que eu fiz uma vez, já não fazia parte da direção, e fiz uma vez, e nunca mais fiz, porque também não era necessário, aquela coisa depois no dia de jogos, depois ainda ter que entregar os bilhetes nos dias de jogos nos estádios, olha, o Luís Pinho fazia muitas vezes isso no Solado Norte, que era uma coisa que a mim, ele durante anos fez, uma vez ele pediu-me, já não sei por uma razão qualquer que ele tinha que fazer alguma coisa. Santa Maria da Feira, exatamente, opá, e eram só 50, o trabalhão que aquilo dá, opa, não só, fomos os últimos a entrar. Que é uma coisa que a mim me deixa logo nervoso ao ponto de... Doente, ficar doente. Eu entrar depois do jogo é logo um terror. E, portanto, aquilo que fizeram, estas obras foram pagas com dinheiro do solar e sabe Deus como é que vai ser pago e sem Sporting intervenção nenhuma. O edifício é do Sporting, o Sporting não meteu lá dinheiro nenhum para estas obras, o edifício é do Sporting, é que há núcleos, os núcleos, como o João disse muito bem, este edifício é do Sporting, andam prometidas obras naquele núcleo há anos, a direção atual decidiu fazer, mudou as janelas, pintou, pôs a fachada bonita, porta nova, finalmente aquela haste da bandeira como devia de ser, depois vão lá as bestas, os animais, porque não há outro nome para dizer aquilo, vão lá essa gente, fez o que fizeram, já sabemos que os nossos também às vezes fazem nos outros, são bestas na mesma quem faz, não faz sentido nenhum, e agora está ali um pequeno problema, está aí o link dos donativos, está no site do Solado Norte, quem puder ajudar, qualquer ajuda, já tive muitas pessoas que já me vieram dizer em mensagem privada que já estão a ajudar, e pronto, e siga. deixar isso. Só aqui na parte da minha pessoa uma observação neste sentido também. O Solar do Norte é um dos núcleos que eu já tive a oportunidade de visitar. É um núcleo incrível, com uma história incrível. Eu ainda fui lá, obviamente, antes das obras, e quero aproveitar aqui para deixar um grande beijinho a toda a direção do Solar do Norte, em especial ao Diogo, que tem feito um Diogo trabalho Maia, que é uma pessoa só incrível. Que, enfim, a vida que ele às vezes tem por causa do Sporting, e é uma coisa impressionante, porque o Diogo é daquelas pessoas, pelo Sporting, está sempre preparado para fazer alguma coisa. Ou seja, se for, eu lembro-me, uma vez chamou-me, olha, quando foi a gala dos Leões de Ouro, que se montou no Norte, com 9 certo. Núcleos e não sei o que mais, e não lembro, uma vez ele chateou-me tanto, e precisava daqui de umas ideias, tudo, lá fui eu com ele para Matosinhos, saí de lá, era quase 2 da manhã, porque ele tinha uma ideia, e teve que falar com outros núcleos. É uma pessoa absolutamente sempre disponível para tudo, só quer o bem do Sporting. Olha, eu tenho muitas coisas que não concordo com ele sabe disso, mas pronto, mas olha, infelizmente é o que nós temos. Eu tenho uma suéte para lhe dar, de Sporting 160, para dar para o núcleo leiloar ou vender e ganhar o dinheiro. E tenho com ele, para terminar, antes obviamente de dizer aqui só uma coisa em relação ao Quintana, obviamente as palavras do Cássio, faço das palavras do Cássio as minhas palavras, porque realmente é, não só choca, o que choca mesmo não é o facto de ele ser um atleta do Porto, é obviamente o que choca mesmo é vermos morrer um jovem com 32 anos, porque estamos a falar de um jovem, uma criança com 32 anos que já tinha um atleta, bem, já nem é a questão de ser um atleta, é uma pessoa com 32 anos, supostamente com muita saúde profissional, pois, e isso choca atleta, muito. Sim, exatamente, e isso ainda, e depois há esse caso, mas às vezes depois há a questão, mas dizer só que tenho uma história fantástica com o Diogo Maia, jogo em Arouca, Sporting, vamos para Arouca, tínhamos os bilhetes e o Diogo, íamos no carro do Diogo, nesse dia íamos no carro do Diogo, chegámos relativamente cedo, e quando estamos a, quem conhece o estádio do Arouca, tem aquela reta grande que vai direto ao estádio, e andávamos à procura de lugar, e o Diogo, não, lugar, vamos ver, o Diogo tinha um envelope que dizia Sporting, não tinha nada de Sporting, aquilo não tinha nada a ver com o Sporting, aquilo só dizia Sporting. Só dizia Sporting, tu era um envelope normal, ideias, estava escrito. Estás a dar ideias às pessoas, não sei. Mal, então se fizerem, nós somos bem. E nós chegamos, íamos três, acho que ia o Diogo, o Zé Duarte e eu atrás. E o Diogo, não, nós vamos pôr o carro no parque de estacionamento do Arouca. Entramos, segurança aparece e o Diogo, com a sua maior calma, pega no envelope. E o homem lê Sporting, faça favor, e deixaram-nos entrar, pensávamos que nós éramos do Sporting, deixaram-nos entrar, estacionamos o carro mesmo ao lado do estádio, ali, à grande, deu tempo para ir comer e beber, ainda fomos mamar copos, exatamente, como alguém aqui está a dizer, que é exato, ainda tivemos que andar à procura, depois o Diogo queria mais umas coisas, andámos à procura de barracas para nos dar, que não havia, e entramos no jogo, tivemos muito tempo, porque foi espetacular, boas aventuras. Com gente que está sempre presente nos jogos todos, aqui no Norte, em Lisboa, gente que tem Gamebox desde sempre, é daqui do Porto, mas que tem Gamebox. Olha, o Bruno que está, agora esquece-me o país da Escandinávia que ele está, o Bruno número... Suécia. Não, Suécia. E agora falhou, tive uma branca, outra pessoa que também já fez parte e que também tem ligações ao Solar, agora estava a dizer Gamebox desde sempre comprada, e está fora do país, nem está cá em Portugal. Enfim, tudo gente, Diga. Tudo boa gente. Mesmo. Sobre deixar aqui uma última nota sobre o Quintana, nestas coisas não há clubes, não há cores, há pessoas, e a verdade é que Quintana fará falta ao desporto nacional. Meninos, mais um programa longo, já não fazíamos um tão longo há tanto tempo, mas face às três quedas acho que se justificava. Obrigada a vocês os dois, obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir e que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Até à próxima semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Sporting!